que era quando fui embora, e deu-me oportunidades aqui em Portugal que eu não teria tido, se calhar, se não fosse ele. Eu não... Talvez, se ele não tivesse ido para Londres e não me tivesse visto a atuar várias vezes, se calhar ele não, nem sabia que eu estava lá, nem sabia o que é que eu estava a fazer, e a oportunidade de abrir a tour dele não tinha aparecido. E, de certa forma, a associação ao Cinelli e ter o facto dele estar atrás de mim e diz, pá, já, o gajo é bom e não sei o quê, se calhar abriu-me oportunidades que eu não teria de outra forma. E acho que em termos de Londres e Edimburgo, eu conheço mais pessoas e tenho um conhecimento maior porque estou lá e pude ajudá-lo com esses contactos, e aqui ele ajudou-me com essas oportunidades. Que tal foi abrir o espetáculo dele? Foi fixe, mas eu, pá, como te disse antes, eu não atuo muito em português, então foi um bocado, quando ele me pergunta se eu queria vir fazer abrir a tour. E era tipo, primeira noite era o Sá da Bandeira esgotado, depois a segunda noite era Aveiro, que era 750 pessoas, e depois era a Covilhã, que eram 500 pessoas. E pá, e tu não atuas em português, bebê? Yeah, então eu estressei um bocado, porque eu estava naquela... Yeah, eu posso ir aos clubes aqui e preparar-me para a tour, mas não vai fazer diferença, porque eu tenho que ir preparar-me em Portugal. Então vi uns dias antes e fui fazer umas noites mais pequenas com o Rui Xará ao Porto. Fiz duas ou três noites, pá, e obrigado ao Rui Xará, que me dá montes de oportunidades no Porto, inclusive agora o festival que eu vou fazer lá. E o gajo foi porreiro o suficiente para dizer, ah, aparece aí, faz duas ou três noites para aqueceres. E isso acabou por fazer uma grande diferença, e depois eu senti mais à vontade de ir. Como é que tu preparaste o material? Traduziste ou escreveste de novo? Tu não podes traduzir a verbatim, porque isso não funciona, porque, por exemplo, há montes de coisas que eu escrevo que eu percebo que só funcionam para quem fala inglês, ou eu percebo que só funcionam para o mercado de Londres. Faz as referências, digamos assim? Faz as referências, okay. Yeah, exato. Cenas tipo, sei lá, tem um beat que é sobre slang, sobre... calão. Sim. E que não funciona cá. Tenho outras cenas sobre a minha experiência de viver lá que, se eu contasse aqui, não fazem sentido, estás a ver? Ou seja, eu tive e havia piadas que funcionavam, mas não funcionavam se fossem traduzidas. Então eu, para chegar à mesma punchline, tinha que reescrever a piada toda de maneira a que fizesse sentido na língua portuguesa. Ou seja, isso é um exercício que demora tempo e tu depois tens que reorganizar o teu cérebro. Eu acho que vai ser difícil. Eu não consigo trocar assim tão facilmente de uma língua para a outra. Na semana passada estive fazendo um show em português e achei o Eder difícil. Faltava-me ritmo, faltava-me palavras, tinha muito tempo morto, coisas assim que tu não te apercebes, mas depois fazem diferença. Porque eu já tenho o meu ritmo em inglês e já estou habituado, mas depois, como o português é uma língua completamente diferente, não só em termos de tempo, e ritmos e timings e não sei o quê, que a tradução, o ritmo nunca se vai enquadrar, então parece que está assim tudo fora, assim um bocado fora de tempo, estás a ver? Essa, sem dúvida, é a barreira, yeah. Digamos assim. Tu foste a Edimburgo com o Cinel, fala-nos um pouco do festival, e já agora como é que correu? Foi bom, foi uma boa primeira experiência, eu já tinha ido no ano passado para ver, e este ano fizemos duas semanas lá. E eu para o ano estou a planear levar um work in progress de 40 minutos para preparar a minha debut solo hour. Okay. A minha hora de estreia para o ano a seguir. Pá, o que é que eu posso dizer sobre o Fringe? Toda a gente já sabe como é que aquilo é. Na Escócia, em agosto, é um frio e chuva, que tu preferias estar aí na praia, mas pá, eu atuava 4 vezes por dia e via mais 4 shows por dia. E pá, e não há nada. Só uma cena que eu percebi é que não há nada que substitua palco. Nada. Okay. Stand-up é a única cena em que tu não podes praticar no quarto antes de ir para o palco. Tu podes praticar guitarra durante anos e anos e anos e anos e anos, e quando vais para o palco já sabes tocar guitarra. tu, quando estás a fazer stand-up, começas, estás a aprender a tocar guitarra em frente às pessoas. E vais cometer erros, e é normal. E não há maneira de ultrapassar isso. Mas palco, palco, palco, atuar, atuar, atuar, atuar, atuar. Isso é que faz a diferença. Em Edimburgo, depois tens gajos que estão a fazer shows super originais e estão a empurrar as barreiras do que está a ser feito na arte, no stand-up, e não só, que estão a meter stand-up com clowning, stand-up com acting, stand-up com street performance, seja o que for, e gastam só a fazer puro e duro stand-up e são ali killers durante uma hora. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ou seja, tu veres essa amálmaga de coisas todas a acontecer, tu ficas, sentes-te bué da criativa e queres puxar e queres fazer parte daquilo, estás a ver? Pá, eu aconselho a qualquer pessoa, cómico ou não, ou só uma pessoa normal, a visitar o festival. Yeah. Muito bem. Tu agora voltaste para Portugal para fazer alguns espetáculos em português e em inglês. Vais fazer o espetáculo, o Festival Internacional de Comédia, no Porto. Já falaste ao Jimmy Carr, do Eliezer, de vir em Portugal. Achas que, mesmo o mercado português não estar nem metade do de Londres, achas que é mesmo essencial termos espetáculos em inglês em Portugal? Sim, sem dúvida. Acho que é mesmo, acho que... Mas por causa do público, que há público para ver, ou porque o mercado precisa? Não, o mercado precisa porque há público para ver. Ok. Portugal, Lisboa e o Porto tornaram-se algumas das cidades mais populares da Europa. Sempre que eu falo com estrangeiros e digo que sou de Portugal, Lisboa, ou já tiveram cá, ou têm amigos que moram cá, ou pá, a globalização nunca foi maior. Tu tens pessoal de todo lado a viver em todo lado. Ok. E esse pessoal tem cultura de stand-up. Os ingleses, irlandeses, franceses, whatever the fuck, americanos que moram cá, têm cultura de stand-up. Estão habituados a pagar por stand-up. Se houver stand-up em inglês... Eles vão. Eles vão, porque eles querem isso. Eles estão à procura desse tipo de entretenimento. E diz aos gajos, pagas 10 euros, 15 euros. Eles estão aqui, estão a ganhar bem. E não é diferente do que vais e pagas na Comedy Cellar, pagas 20 dólares para entrar. Na Comedy Store em Londres, pagas 15 libras para entrar. Estás a ver? Eles estão habituados a pagar. E se tu disseres, nós temos aqui um produto de qualidade, as pessoas pagam. Ok. Muito bem. Tu fizeste também o espetáculo no Chafarix. Era isso que estavas a falar há pouco, pensou? Sim. Como é que correu? Foi interessante. Foi interessante porque, obviamente, que eu passei aqui em Portugal, no meio de uma mini tour. Tinha acabado de vir de França, de fazer alguns shows, e para a semana vou para a Escócia outra vez. E depois tenho os shows em Portugal em inglês. Ou seja, a preparação que eu fiz para este show foi mínima. Ok. Não foi quase nada, porque não era alguma coisa que estava no... que era muito importante em termos do que eu estava a fazer. Mas eu notei essa diferença, sem dúvida. Eu traduzi as piadas e mesmo em palco estava a fazer algumas traduções e em palco percebia, não vou dizer isto não tem piada. E tu vias que, por mais à vontade que eu estivesse no palco, o facto é, se o ritmo não está lá, o público às vezes não te consegue seguir tão bem. Okay. E foi essa a maior dificuldade que eu tive. Se eu fosse fazer uma série de espetáculos em Portugal, eu antes vinha a Portugal e fazer noites mais pequenas para ganhar esse ritmo, porque as coisas não são automáticas. Claro. Tu não estás um monte de tempo a atuar para um público ou para uma língua ou whatever, e depois chegas aqui e de repente é fácil. Mesmo como se tivesses cómics portugueses a ir, mesmo como o Cinel está habituado a vir a atuar em português para público português, teve que haver uma adaptação quando ele foi em inglês, quando ele foi à Inglaterra. E ele teve que fazer noites isso para se adaptar, o que é normal. Esse tempo de adaptação tem que ser. E ninguém pode ser condenado por... É uma parte normal. Okay. Mas foi bom, eu gostei. Não é todos os dias que temos o Luís Represas a servir-nos uma imperial. Muito bem. Diz-me uma coisa, o público inglês, e eu sei que tiveste a frase quando disseste há pouco, em Portugal as pessoas quando vão ver um espetáculo de comédia normalmente não vão ver um espetáculo de comédia, vão ver o artista A, B ou C. Em Londres as pessoas pagam para ver comédia sem saberem à vontade quem é que vai subir a palco. Sim. É tranquilo. Sim. O público está habituado a esse consumo. Yeah, porque tens clubes, e os clubes são marcas. Ok. Estás a ver? Um clube, quando eu digo que tu fazes o percurso todo e chegas aos clubes, porque é que os clubes são importantes? Porque os promotores viram os gajos todos a aparecer. Jimmy Carr atua lá, o Eddie Izzard atua lá, Russell Howard atua lá. No outro dia estava a fazer um spot num clube e aparece o Lee Nelson, ou se eu preciso aparece o Jack Whitehall, ou no, apareceu o Trevor Noah. E porque os clubes, há um certo nível de standard para estar lá. E às vezes eles dizem, pá, eu tenho amigos meus que tentaram, e eu disse, pá, ainda não estás pronto, volta daqui a um ano. Os gajos vão e vão fazer o circuito open mic durante mais um ano e blum, blum, blum. Ou seja, tu chegares a esse ponto, quer dizer que o clube acredita em ti e as pessoas acreditam no clube, as pessoas compram a marca do clube. Ok. Se estes gajos, eu compro um bilhete porque eu acho que este, porque eu sei que estes gajos sabem do que é que estou a falar. Ok. E tu estás em que ponto da tua carreira, nesse sentido? Eu estou, eu já entrei em muitos dos clubes, estou agora a começar a fazer trabalho pago para eles. Ou seja, eu fiz os meus tryouts e agora tenho datas no calendário de 20 minutos. Basicamente, quando começas a fazer 20 minutos nos clubes é quando começas a receber. E é aí onde eu estou. Estou a fazer... Estou a fazer o... E os clientes que chegam a esse ponto são residentes num espaço? Isto é, tem que levar sempre material diferente? Não. Ou não? É, andas sempre a rodar, a dar a volta, digamos assim? Não, tu podes ir fazer o mesmo material se quiseres. É? Porque, primeiro, o público é sempre diferente. O público é sempre diferente. Segundo, as pessoas sabem que o material não cresce assim das árvores. E tu, o teu material está no ponto, tu tens que fazer e fazer e fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Se for preciso só para tirar duas palavras e uma vírgula. Se for preciso para mudar a intuação. Whatever. E o pessoal entende que é isso. Mas a maior parte das vezes, tu não tens pessoal a vir. O pessoal vai ver, em média, acho que o pessoal vai a comedy clubs duas, três vezes por ano. É sempre a trocar. Ah, ok. Qual é as tuas expectativas para o futuro, para ti? Quero continuar a focar-me no mercado inglês. Dependendo das parcerias, talvez dar um salto para a América. Mas, pá, eu gosto bem de atuar nos clubes. Club Comic All The Way. Não te passa pela cabeça ir para cá? Não. Venho cá quando é estas coisas e quando tenho este tipo de convites. Mas em termos do mercado cá aqui, eu... Ironicamente, eu só tenho estas oportunidades agora aqui em Portugal porque fui lá para fora. Okay. Se eu tivesse ficado, não tinha. E é uma pena que nós tínhamos que ir lá para fora para ser apreciados cá dentro. Mas, ao mesmo tempo, também foi onde eu me descobri como artista. Foi onde eu estou a começar a descobrir a minha voz. E, pá, e em termos de momentum, o meu momentum está bom. Pá, e acho que, pelo menos agora, faz sentido estar lá e acho que eu tenho uma oportunidade. Eu ainda não sei se as coisas vão resultar ou não, mas o percurso que eu fiz em 2 anos e meio que estou lá foi de zero ao que eu estou a fazer. E acho que tenho uma oportunidade real de fazer alguma coisa lá fora, que impacta, estás a ver? E para mim, como português, é um orgulho ser o primeiro português, juntamente com o Sinela, a fazer um espetáculo só de stand-up no Fringe, ser o primeiro português a fazer alguns destes clubes em Londres. Estás a ver? Eu às vezes estou lá a fazer os clubes, digo uma piada em que sou português e ouço um português lá atrás. E isso para mim é um motivo de orgulho, sem dúvida. Claro. Quando tu dizes que queres ter uma hora de material, queres ter o teu solo, a ideia é depois vendê-lo a um auditório, digo eu, certo? Tu fazes o Fringe, vês como é que são as... Ou os comedy clubs também compram solos, digamos assim? Não. Se for preciso, até teres um solo que vale a pena pôr no Netflix, tens que fazer 3 horas primeiro. 3 horas de Edimburgo, estás a ver? E eu também não tenho... Eu não sou um gajo que... Para mim é inconcebível a ideia de passar 2 anos ou 3 anos ou 4 anos de fazer stand-up fazer um solo. É inconcebível. Fazer uma hora. Não. Mas porquê? Porque demora. O processo é esse. Tu não és bom. Se eu passar 2 anos e meio tenho 20 minutos bué da sólidos, pá, se calhar daqui a 2 anos consigo pensar em fazer uma hora. É um processo. Isto não é... Eu não posso dizer, agora tenho 20 minutos sólidos, deixa-me lá encher mais 40 minutos de fluff e fazer uma hora. Não. Pá, não, porque eu tenho bem respeito a esta arte, eu gosto bem desta arte e vejo o amor e o que o pessoal mete nisto e de estar nessa cultura, que é, eu tinha vergonha de agora pôr uma hora, porque eu não sou bom o suficiente para ter uma hora. Okay. Não sou. Ok. E essa mentalidade também é que existe lá? Sim. Ok, ok. Em Portugal, pelo menos falo por aquilo que eu vejo, ter uma hora devia ser aquilo que toda a gente procura, vamos por assim. Mas não se demora tanto tempo assim a escrever, digo eu. Porque as pessoas preocupam-se em escrever, digamos assim. Preocupam-se também de estar, mas preocupam-se em escrever, diria eu, não digo diariamente, mas com uma frequência, se calhar, menor do que aquela que se escreve lá. Vocês lá escrevem regularmente ou não? Sim. Ou escrevem tipo 20 minutos, agora vou limar os 20 minutos durante muito tempo e daqui a uns tempos volto a escrever mais 20 minutos. Eu desses 20 minutos que tenho, são para aí 3 horas escritas. Ok. Só que o resto é merda. Ok. E é, pá, é assim. E eu vou, e se for preciso, às vezes faço, escrevo material e vou e experimento e de lá tiro uma frase. E o resto não vale a pena, o resto é merda. E é assim que demora, está a ver? Quando eu digo que tenho 20 minutos bons, é porque desses 20 minutos vai também um monte de coisas que não valem a pena sequer de serem ditas outra vez. Mas eu vou lá com o meu caderno, aos open mics e bababá, experimento e diz, não, há aqui qualquer coisa, vou continuar a trabalhar nisto, blá, blá. Mas a maior parte do material que tu escreves não é grande coisa. Mas tu deitas fora mesmo ou tentas trabalhá-lo? Tentas, epá, mudar a setup, tentas mudar a entrega, o ritmo? Sim, se eu achar que há qualquer coisa de valor lá, reescrevo. E há certas coisas que eu tenho, há certas premissas e ideias que eu tenho desde o início, comecei, que ainda não, acho que não sou bom o suficiente para fazer num beat interessante. Eu tenho dinâmicas familiares que eu acho que têm bué da piada, mas eu não tenho skill suficiente ainda para escrever isso com pés e cabeça, estás a ver? E é o que os cómics americanos que eu conheço dizem, não sei o quê, essas coisas demoram, tu tens de ter vida, tens de ter palco. Ou seja, eu não tenho pressa para escrever uma hora, porque eu quando tiver a minha hora, e o que é que seja uma hora, que eu olho daqui a 5 anos ou 7 anos e ainda me orgulho. Quero que seja uma cena com pés e cabeça, estás a ver? Ah, eu não tenho interesse nenhum em escrever uma hora só para dizer que tenho uma hora. Ok, muito bem. Chegámos então, Fiandre. Muito obrigado. Nada, obrigado.